Evangelho de Jesus. Caminhando com seus companheiros, 12 homens simples, alguns que já foram ricos, como Bernardo de Quinta Vale, é o primeiro deles, e ele vai até Roma, coincidentemente, entre aspas, a providência divina. Dom Guido, bispo de Assis, está presente e consegue uma audiência com o sumo pontífice. Que houvera tido um sonho, narram inclusive os irmãos católicos nas biografias de Tomás de Celano e de São Boaventura. Que o Papa sonhara com a maior igreja, a mais importante, a Basílica de São João de Latrão, como se ela estivesse desmoronando, e vê um monge pobre, simples, magro, sustentar a igreja com seu ombro. Quando vê Francisco, recorda-se do sonho. Ele dá autorização para que ele possa pregar em nome de Jesus. E Francisco sai então com seus companheiros e vai, portanto, fazer uma grande transformação, revolução em sua época. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos diz que ele deixou cerca de 200 mil seguidores após a sua passagem na Terra. Fundou a Ordem dos Frades Menores, a Ordem das Damas da Pobreza, as Irmãs Clarissas de Santa Clara, e a Ordem Terceira de pessoas que queriam continuar casadas, que ainda continuar trabalhando no seu comércio, no seu trabalho, mas desejavam seguir o Evangelho que Francisco pregava, a Ordem Terceira de São Francisco. Então ele vai e sai a pregar com seus irmãos e vive na mais absoluta pobreza. Um momento toca muito a sua existência e ele próprio narra no seu testamento que um dia, voltando daquelas tardes em que meditava no bosque, encontra um leproso, a quem tinha muito medo de contagiar-se, um certo nojo, mas, envolvido pelo amor de Jesus, resolve apear do cavalo, vai até o leproso, lhe entrega uma moeda de ouro